O Capital de Deus. Fonte: Livro Apocalipse Sem Medo. Escritor: Paiva Neto. Alguns leitores pediram-me que publicasse em livro o estudo A Política da Caridade Completa, que apresentei entre novembro de 1990 e fevereiro de 1992, quando pregava o Apocalipse de Jesus para os simples de coração. Por sinal, devido à riqueza do tema, acabei por fazer, dentro do mesmo contexto, uma outra série de comentários, a qual ficou conhecida como O Capital de Deus. Aqui exponho, para apreciação, alguns extratos dessas teses, que abordam a política e a economia pelo prisma do cidadão integral, ou seja, corpo e espírito. 1. O homem é o centro da economia. Mas ainda, o seu espírito imortal tem a chave para a solução dos problemas econômicos. O homem espírito é o ímã da economia altruísta. Trata-se do capital de Deus. 2. Hoje, países são invadidos sem que seja necessário um tiro sequer. Isto se faz pelo domínio cultural, em que se destaca a influência religiosa, e pela submissão econômica. Subjugadas as mentes e conquistados os corações, para que o uso de outra espécie de arma. 3. O homem, na terra, é, no campo social, o começo de tudo. Não se pode modificá-lo por decreto. Trata-se de largo trabalho que deve, além de instruir e educar, principalmente reeducar, o que significa dizer, iluminar a instrução humana com o luzeiro de espiritualidade. 4. O dinheiro só é a raiz de todos os males, quando dele não fazem bom uso. Um marcante exemplo de como aplicar bem as riquezas que Deus em nós deposita, encontramos na parábola do bom samaritano. Evangelho, segundo Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. 5. O que mais importa, o cidadão ou o consumidor? Sua alma ou seu cartão de crédito? A dignidade humana ou o cifrão na testa? O sentimento ou a mão, só porque assina o talão de cheques? Versículo 16. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, a besta, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita, ou sobre a fronte. Versículo 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tenha a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome. Apocalipse, capítulo 13. Versículos 16 e 17. 6. O ser humano não é apenas um número cibernético. Ele merece respeito por ser o capital de Deus. 7. É compreensão geral que a história da humanidade tem sido, até aqui, a do desenvolvimento econômico. Mas, o que é economia? Para entendê-la precisamos urgentemente de doses maciças de verdadeira espiritualidade na área da mais imprevisível e, ao mesmo tempo, mais religiosa das ciências. 8. Dizem não ser a economia, até por motivos climáticos, uma ciência exata. Na verdade, quando a aceitação do espírito como agente da evolução terrestre for efetivamente admitida, a exatidão dos planejamentos econômicos tornar-se-á uma realidade, porque manteremos relacionamento consciente com aqueles que aplicam direção até mesmo aos fatos comuns da natureza. Temos os exemplos de Jesus ao aplacar a tempestade, e dos anjos, no Apocalipse, quando tocam as trombetas e lançam os flagelos. 9. Teremos ensejo de assistir à época em que a economia terrestre será bafejada pelo espírito de caridade, porque a luz de Deus avança pelos mais recônditos e sombrios ambientes do pensamento e da ação humanos. 10. Diversas nações, a pretexto de globalização, estão sendo digeridas, enquanto se universaliza o capital, distribui-se cada vez mais a penúria. 11. O ser humano é o capital de Deus. Não pode ser desprezado nem sofrer vilipêndio. 12. O mercado, quando gerenciado de forma desumana, lesa a sociedade, podendo provocar reação avassaladora, a tudo afetando subitamente. Porquanto, globalização sem espírito de humanidade é anúncio de novas guerras. 13. O Brasil precisa enfrentar, cara a cara, sem eliminar a sua população, os desafios de um mundo que se transforma velozmente. Nenhuma nação surgiu pronta, nem mesmo as que hoje comandam o planeta com um punho de ferro. Este país é grande, seus homens não podem ser pequenos. 14. Sempre existirá necessidade de trabalho, como haverão de entender os corifeus desta era superglobalizante, que não possuem efetivas preocupações sociais com as massas indigentes das nações pouco desenvolvidas. 15. Se os países de pequenos recursos não se desenvolverem, quem comprará a produção crescente do mundo cibernético? 16. O ser humano não pode perder sua identidade para as máquinas. Corre o perigo de voltar ao estado primitivo, sem ao menos ter onde impetrar habeas corpus que o proteja da destruição. Temos de sair da tangência dos problemas, para adentrar no cerne das soluções. Daí a importância do Evangelho Apocalipse. Ele é a base de toda a civilização moderna. Cabe muito bem aqui esta exortação do Papa Pio XI. Aquile erat. 1857 a 1939, na encíclica Caritate Christi. A crença em Deus é o fundamento indestrutível de toda a ordem social e de toda a responsabilidade sobre a Terra. 17. Não há limites para a expansão do capital de Deus, o ser humano e seu espírito eterno. 18. Bilhões de dólares podem vir para o Brasil. Mas, se, em quantidade notável e em condição qualitativa apreciável, não forem carreados para o ensino, para a educação, mais que isto, para a reeducação, que alie o saber humano à sabedoria espiritual, não seremos um povo. 19. O capital de Deus deve pensar com o coração e sentir com o cérebro. Elevar-se da inteligência à sabedoria, para construir a sociedade solidária, que não propõe nenhuma pasmaceira. Considera, por exemplo, que, se não houver respeito moral ao maior produtor, o ser humano, e ao maior consumidor, também o ser humano, o mercado, que eles tanto amam, vai levar a breca. Na sua forma de comunicar sem rodeios, os mais velhos, entre eles minha sábia mãe Idalina, 1913 a 1994, ensinavam: quem tudo quer, tudo perde. E perde, mesmo. 20. Estudando Confúcio, a gente aprende que não basta trabalhar muito, mas trabalhar certo. Pensamento bem apropriado para este tempo corrido de hoje. 21. Um país que quer crescer não pode ser xenófobo. Entretanto, deve decidir com acerto o que pretende da vida. Para isso, é necessário que leve em consideração as suas origens, raízes, tradições, respeitar-se a si mesmo, amar o progresso, mas não ser engolido por ele. 22. A economia é hoje, mais do que ontem, o reino do egoísmo. Ora, ela foi feita para beneficiar o planeta e seus povos, distribuindo decentemente a produção. Se isso, porém, não ocorre, é porque se faz necessária uma mudança de mentalidade. Urgente. Quem faz o pão, deve também ter direito a ele. Nota. A Política da Caridade Completa, estudo do escritor Paiva Neto, englobando a íntegra da análise O Capital de Deus, do mesmo autor, que será tema de um dos próximos lançamentos da editora Elevação.